simplesmente. Maravilha, maravilha, minha querida Maria dos Reis Alves de Oliveira de Sampaio, Tocantins. Ela ouvinte da Rádio Natureza FM, diz que não perde nosso programa. Muito obrigado, viu, Maria dos Reis? Um beijo para você. É, também o nosso amigo Antônio Nonato, de Augustinópolis, no Tocantins, que ouve a rádio também, ouve o programa pela Rádio Natureza FM de Sampaio, né? A rádio tem uma abrangência muito grande em todas as cidades circunvizinhas ali de Sampaio, né? Um abraço, José Edmar, toda a equipe da rádio, muito obrigado pela parceria, tá bom? É, meu amigo Edivan Pereira, também aí de Sampaio, muito obrigado pelo carinho, tá? É, e ele pede para mandar look para muitos amigos. É, o Edivanzinho da Egeza, que mora na Rua Bom Jesus. Um abraço a todos vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. É, também, meu amigo, deixa eu ver aqui, meu amigo Rubens Gomes, de Encruzilhada, na Bahia. Olá, Diego Valadares, manda alô para a equipe da Talismã FM. Um abraço a todos da equipe da Talismã FM, todos os nossos ouvintes aí de Mata Verde e Vila Bahia, né? A rádio Talismã FM exibindo nosso programa aí para toda a região. Muito obrigado pela parceria de vocês. Vamos de música. Carlito e Baduí cantam. Indicação do meu amigo Zé dos Passos, da Rádio São Francisco FM da Rádio Beira Rio FM de São Francisco, Estadão de Minas Gerais. Nós bebe de todo jeito, cantam Carlito e Baduí. Mundo Sertanejo está no ar, muito obrigado a todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores de toda a nossa rede de rádios pelo Brasil inteiro. São centenas e centenas e centenas de emissoras exibindo o nosso programa. No quadro Ao Som da Viola de hoje, Railson e Gabriel cantam Hoje Está Fazendo Ano. Aí, Zé dos Passos, cabra danado. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci. Naquele salão de dança, primeira vez que eu te vi. Quando eu entrei no salão, eu te avistei ali. Eu fiquei até suspenso, eu nem sei o que eu senti. Você me deu um sorriso e eu correspondi. Entre aquele sorriso começou uma atração. Convidei-a pra dançar, pra ter uma ocasião. E naquela conta dança surgiu um assunto bom. Ela sorria pra mim e apertava minha mão. Eu pensei comigo mesmo, está ficando bom. Perguntei a ela, onde mora você? Eu moro aqui bem pertinho, facinho de se aprender. Amanhã, durante o dia, você vai lá me ver. Vai lá conhecer meus pais, eu apresento ele a você. O véi vai ficar contente em te conhecer. Aquela noite saudosa para mim não volta mais. Já que menina jeitosa, mas igual essa é demais. Com vestido vermelhinho, laço de fita atrás. Aquele gosto corado que realçava demais. Menina, esse seu jeitinho machuca o rapaz. Pra encurtar o fim da história, eu vou contar o resultado. Daquele dia pra cá, muitas coisas têm passado. Eu falei com o pai dela, já ficamos combinado. O Zema, nossa aliança, registrou nosso noivado. Agora estamos esperando, é o prazo marcado. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar, minha querida Sirlene Vaz, Sueli Vaz, todos os nossos amigos de Piranhas, Goiás, onde minha nova música está fazendo muito sucesso. O nosso programa tem uma audiência muito grande em toda a região pela Rádio Satélite FM. Um abraço, Jota Oliveira, o Nelson Nunes, todos da equipe da Satélite FM. Muito obrigado, viu? Aí, Ronaldo, um abraço a todos vocês, viu? Brevemente estaremos fazendo show aí em Piranhas, com certeza. Um abraço ao vice-prefeito, ao nosso prefeito, que também são ouvintes do nosso programa. E conforme anunciei antes, vamos receber agora no programa Mundo Sertanejo para tocar viola, cantar, falar da sua carreira, falar do seu trabalho, meu amigo Reinaldo Cordeiro. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem com você? Opa, um prazer muito grande estar com você, Diego. Graças a Deus conseguimos acertar as agendas e estamos juntos aqui hoje de novo, né? Pois é, rapaz. Há muito tempo eu tenho o desejo, né, de convidá-lo para vir aqui no programa. Mas eu sempre digo, as coisas boas acontecem no momento certo. E hoje é o dia de você estar com a gente. Eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje. A gente tem uma alegria imensa de poder estar participando desse programa para todos esses ouvintes no Brasil inteiro aí. Com certeza. Você já esteve em outros programas, né? Inclusive no Cantores do Brasil, com meu amigo Flávio Jardim. É, um abração para o nosso companheiro Flávio, né? Cabra danado, né? Cabra danado. Por marimbondo. É verdade. Reinaldo Cordeiro, essa música Rosa Mulata é uma canção de sua autoria? Fala. Não, essa música ela é uma composição do Alconcílio Falsetti, é um amigo nosso lá de São Paulo. Sim. Eu tive o privilégio de ouvir essa música na voz de um pai, que é o Sr. Martins, junto com o Dudu da Viola. Sim. Eles estavam tocando, eu me encantei. Na hora que eu gostei da música, eu falei, ah, vou gravar essa moda. Aí o homem lá, o dono da moda, deixou, nós gravamos e tivemos uma felicidade de estar registrada no nosso ficou trabalho. Muito boa, né, meu irmão? Eu estou aqui com o seu DVD em mãos, cujo título é Pescando em Goiás. Essa música Pescando em Goiás é a autoria do Ivan Moreno, né? Ivan Moreno isso. E Jorge. É, sabe? Casal de amigo nosso. Ivan Moreno, cantor, compositor, né? Rapaz, a Jorge ali canta uma segunda voz maravilhosa. Opa, que beleza, hein? E ali se o cara for buscar música boa, pode levar uma carreta pra trazer. É, né? É verdade. Eu estou preparando um novo CD e vou procurar meu amigo Ivan Moreno, que com certeza tem muito material bom. Mas olha, parabéns pelo DVD, eu assisti, muito bem produzido, está de parabéns, tá, meu amigo? Vamos cantar para os nossos ouvintes, Rosa Mulata? Vambora! Canta, Reinaldo Cordeiro do Mundo Sertanejo, Rosa Mulata. Presente de lá de cima da mão divina é um encanto. Desce a cortina da noite, o clarão destaca com os pirilampos. E no campo da poesia escrevo essa melodia. Abraço a viola e canto. Passagem de ano, temos visitas de todo canto. A nossa família unida e os convidados todos de branco. Cigarras fazem algazarra e os curiangos cantam de arranco. A minha rosa mulata, olhos verdes cor da mata, morena que eu amo tanto. Quando eu levanto, cuidelos de várias cores vem beija-flores onde eu descanso. Retirada da taboa, velha canoa vai no balanço. Cachoeira na cascada, parece chuva de prata. Joga espuma no barranco. As fazem alvoroço, esticam o pescoço, imitando um ganso. Na sombra de uma varanda, na minha rede, ao meu balanço. Curtindo a terra querida e as lindas orquídeas que dá no campo. Mas sempre tiro o chapéu pra aquele que está no céu, que me cobre com seu manto. Aí ouvimos com o Reinaldo Cordeiro, linda canção, hein, meu amigo? Parabéns pela escolha dessa música, muito bem produzida, muito bacana, né? Essa música, eu acho que ela retrata bem a beleza e a simplicidade das coisas do campo, né? Sim, exatamente. Ela é uma obra de arte em si. É verdade. Ô Reinaldo, vamos cantar ao vivo? Eu queria ver você riscar o dedo na viola, e com certeza os ouvintes vão gostar. O que você vai cantar ao vivo para os nossos Rapaz, ouvintes? Vamos fazer um clássico, Obras de Poeta. Obras de Poeta, nossa senhora, linda canção. Vamos lá então. Ao vivo no Mundo Sertanejo. Música. passarinhos enfeitam os jardins e as florestas, são iguais às melodias que vem na alma dos poetas. Qualquer tipo de canção, sertaneja ou popular, serve de inspiração, como termo pra rimar. Chora viola regateira, senhor Reinaldo Cordeiro no Mundo Sertanejo. O construtor da floresta faz seu prédio na paineira, e o maestro sabiá faz seu show na laranjeira, na copada de um pinheiro. Canta alegre o bem-te-vi, à tarde na capoeira. Canta triste a juriti. Segura, pião. Disparo de espingarda, tenho dó em saber que na palhada está morrendo um chororó. Quando o gavião malvado chegando de mansinho, atacando sem piedade, deixa viúvo o canarinho. Aê, Reinaldo Cordeiro ao vivo no Mundo Sertanejo. Muito bem, bom, parabéns, demais, meu amigo. Enquanto você toma uma aguinha, vamos ouvir do seu CD Quem Tá Dentro. Opa, essa moda boa também, rapaz. Parceria do Ivan Moreno e Jorge. Olá. Essa é a história do casamento, moço. Segura. Segura. Casar é bom, eu tenho experiência. Casar é bom, o difícil é a convivência. E quem resolver casar, não liga pra consequência. Estamos apresentando Mundo Sertanejo, com Diego Valadares. A

e moda sertaneja. Pescar na serra, na mesa, encher a cara de cerveja. Vamos pro Goiás, ouvi o cantar da juriti, comer arroz com piqui, com suco de murici. Vamos pro Goiás, comer tudo com leitão assado, frango, caipira com quiabo, mulher cachaça pra todo lado. Vamos pro Goiás, quando eu chego em Goiás, todo dia é feriado. Tá estressado, vamos pescar no Araguaia ou Corumbá. Ajunte as traias, leve a canoa, todo solteiro, que a pesca é boa. Goiás é bom, é um colosso. Não sei quem disse que todo goiano é grosso. Vamos visitar Goiânia, tem mulher linda demais. Quem quiser a pesca boa tem que pescar em Goiás. Pescar piranha, tucunaré, se a isca acabar, nós vamos pescar mulher. Ô Salomão, ah, vamos levar um novinho? Vai, vai. Vamos ver, né? Tá estressado, vamos pescar no Araguaia ou Corumbá. Ajunte as traias, leve a canoa, todo solteiro, que a pesca é boa. Goiás é bom, é um colosso. Não sei quem disse que todo goiano é grosso. Vamos visitar Goiânia, tem mulher linda demais. Quem quiser uma pesca boa tem que pescar em Goiás. Pesca piranha, tucunaré, se a isca acabar, nós vamos pro cabaré. Pesca piranha, tucunaré, se a isca acabar, nós vamos pescar mulher. Aí ouvimos com Reinaldo Cordeiro, título do CD e do DVD, Pescando em Goiás. Ê, moda boa, hein? Rapaz, essa moda aí... Pescando em Goiás, comendo piqui, peixinho frito na beira do rio, bom demais. Esse aí o cara vai pegar uma varada de soltura com a mulher, demora pra voltar. É verdade, é verdade. Ô, Reinaldo, eu queria pedir pra você cantar uma moda, um clássico sertanejo. Aliás, eu canto nos meus shows essa música que todo mundo gosta. Pagode Brasília, que tem que riscar o dedo da viola pra valer. Vamos lá? Vambora. Ao vivo! Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacado. Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira passa o couro e manda embora. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeira embrulhão. Pros prisioneiros inocentes eu arranjo um advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. Os violeiros embrulhão com meus versos tão quebrados. Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio. Em Em Minas deu Juscelino, de São Paulo me orgulho. Baiano não nasce vulga, o chão rei da coxilha. Paulista ninguém contesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. Sigo! Aê, Reinaldo Cordeiro ao vivo no Mundo Sertanejo. Bom demais, né, rapaz? Que moda boa. Essa velho. Moda, ela anima, moço. Quando a gente começa a cantar nos shows, todo mundo dança. Não tem quem fique. Você já pega logo um pouco pro rio de pagode e já engata logo. É verdade. Vamos ouvir aqui do seu CD, Milagre da Padroeira. Autoria sua, né? Essa música é uma história verídica, né? Nós estávamos em Mato Grosso conduzindo um gado lá. E meu tio, ele teve um acidente, caiu. E eu fiquei assustado com a queda e perguntei se ele já tinha tido uma queda. Sim. Pior que aquela que eu tinha visto, né? Uhum. E ele me contou a história de uma queda que ele teve, mais ou menos nos anos 70, 74, 75. Sim. Quando ele me contou a história da queda dele, eu falei, rapaz... Dá uma música. E ele foi... Ele fez um... Na hora do apuro, ele pediu a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Sim. E ele teve a graça de ser atendido. Graças ele conta a, Deus, a história, né? Diz que o cavalo arrastou ele no corredor de uma fazenda. Sim. Quando chegou perto do palanque, né, que eles chamam de palanque, um morão na beira da porteira lá. Sim. Ele falou, quando o cavalo passar ali, vai me cortar no meio. Aí ele contando com as palavras dele, falou que Nossa Senhora Aparecida, só a senhora para segurar esse cavalo. Que quando chegou na porteira, o cavalo refugava como se alguém estivesse segurando no cabresto. História. Aí, né? A peãozada chegou, pegou ele, passou mais de mês tratando. E ficou bom. Ficou bom, graças a Deus. E dessa data pra cá, toda festa da padroeira, ele doa novilha. Maravilha, maravilha. Graças a Deus. Milagre da Padroeira, história verídica, viu? Canta, Reinaldo Cordeiro. Um dia lá em Prudente, na visita de um presidente, peão montado a cavalo, desfila pra comitiva. Num susto veio atrapalho, cavalo derrubou o guri, espontou correndo ligeiro, rumo ao presidente. Depois desse desacerto, o cavalo foi levado na fazenda Paturi, lá pras bandas de Dourado. Um dia de sol claro, o cavalo arriei, vai o esperto ligeiro, com coragem o montei, pra buscar uma vacada junto com a pionada, pra mudar de invernada, da seca que castigava. Numa situação difícil, o cavalo me derrubou, minha perna enganchou no laço, o animal me arrastou. Correu pela invernada, me arrastando forte e ligeiro, ganhou o corredor. Foi aquele desespero, a pionada desesperada, correndo logo veio. O cavalo era esperto e corria mais ligeiro. Naquela luta sofrida, uma cena me apavorou. Uma passagem estreita no final do corredor, o morão no pé da porteira, era o fim da minha estrada. Chamei Nossa Senhora Aparecida e ela ali estava. O cavalo foi parando ao chegar na porteira.